verdades gravadas em papel. Tem muita gente errada querendo entrar no céu. Ódio, egoísmo, injúria, eu corro risco. Exposto ao mal, fama e prejuízo, camaradagem, porque poucos fazem por onde. Se vale a sua honra e vale o seu nome. Quem é do bem tá aí pra decidir. Quem é do mal, por favor, sai fora daqui. É tanta malandragem, cabreiragem. Para encarar a nossa vida tem que ter coragem. Irmão, escute, escute você mesmo. Sua opinião é mais que medo. Olha os caras ali, encostados no muro. Que futuro, aham, que futuro duro. Tão fumando, eles gostam de viajar. Pela ordem e seus filhos como vão ficar. Baseado pra cá, baseado pra lá. Se os homens dão um bote, quem é que vai falar? Irmão, vou dizer, malandragem pode crer. E a vida é mais que razão. O outro fácil demais. Entre a guerra e a paz, sobreviva no mundo assim, yeah. Jesus Cristo com os braços abertos pra favela. Na estrada, mãe, chora e reza. Acende uma vela, ilumina o seu futuro. O moleque pega o ferro e mete fogo no bagulho. Fogueteiro, avião, guarda-costas e o auge. A cria da favela, um puto traficante. O cara virou lenda, fez o seu império. Nesse tipo de cara que os moleques se espelham. Ele olha por todos e ajuda muita gente. Talvez mais competência que de um presidente. É, dentro e fora da lei, dita suas regras. Alimenta e educa as crias da favela. Cortaram a luz, o pesadelo vai começar. Sobem para matar ou morrer a quem não interessa. A noite se acaba, muitos conseguiram sobreviver. O povo da favela, meu irmão, sabe como se defender. Se defender, se defender, se defender. Muitas virtudes. Não acredito em falsos profetas. Qual será a verdade? Quem sabe não fala, e quem fala não sabe. Malandragem de verdade pode crer. Sabe que a vida é pra viver. Aí, irmão, tá vendo aquele camarada? Já foi o terror lá da quebrada. Hoje em dia, véi, ele é irmão. Descobri que a vida é mais que uma razão. Cada um tem um caminho, um futuro. Entre o bem e o mal, liberdade ou muros. Muitas histórias e vidas, pensamentos diferentes. E aí, moleque, tire o mal da mente. Seguir um caminho, você sabe como faz. Passado é passado, futuro é a paz. Dignidade, respeito, consideração. Preocupar com o futuro dos seus irmãos. Será que o crime compensa? Será que o crime vale a pena? Acostumado a tirar os outros, acredita em caô como se fosse ouro. O seu tesouro, difícil de acreditar. Sinto muito, véi, mas não vai dar. Irmãos, vou dizer, malandragem pode crer. Yeah!